Eu costumo falar, qual que é a coisa mais importante no câncer intestino? É a prevenção. Se você se previne, como prevenir? Não é só com colonoscopia. Colonoscopia é super importante. Como eu falei, nós temos critérios para indicar ou não uma colonoscopia. E a colonoscopia retirou o pólipo, ele não vai virar câncer. Então, isso também é Como que é o prevenção. exame da colonoscopia? É feito sob sedação, vai pegar a veia, vai fazer uma medicação na veia para a pessoa dormir. É um aparelho muito parecido com o aparelho de endoscopia, só que ele é um pouquinho maior. Ele vai introduzir pelo ânus e o endoscopista vai direcionando o aparelho para contornar todo o intestino grosso. Então ele vai ver Entendi. todo o intestino Capturar grosso, todas as imagens. capturar todas as imagens. É rápido, doutor? Depende da mão do endoscopista, mas pode demorar de 20 a 40 minutos em média. Entendi. E parece muito com a endoscopia, a própria sedação. Terminou o exame, tira a sedação, a pessoa consegue seguir com a E a vida. pessoa acorda, só deve ser feito com acompanhante, é claro, né? Porque a pessoa Sim. não deve dirigir, por exemplo. Eu, quando eu fiz endoscopia, eu dormi o dia todo. E é um sono bem gostoso, né? Aquele sono bem relaxante. Agora eu sei de gente que volta dirigindo, que volta a trabalhar, mas a gente sabe que tem um risco, porque é uma sedação, Sim, né, então. doutor? Eu também fiz minha colonoscopia ano passado. É? Né? Fiz minha colonoscopia ano passado. Acordei, estava grogue, minha esposa foi comigo para dirigir. Aí eu acho que ela parou na farmácia, se eu não me engano. E eu Você não precisava. lembra de nada? Não, aí eu. Aí eu é, precisava. Ela parou, o carro ficou mal estacionado, precisei mexer o carro, né? Aí eu falei, ela chegou, vai para passageiro, deixa que eu dirijo. Você estava bem para Já dirigir estava já? bem para dirigir, né? Ai que bom, doutor. Ó, a gente já tem aqui mais perguntas para o doutor Marcelo hoje aqui com a gente, falando sobre câncer. Nina, pergunta para o doutor como saber se eu tenho HPV, se eu não tenho nenhum sintoma. E também se existe uma vacina para adulto. O HPV você pode tomar vacina, eu acho que é Sim, R$ 1.000 pode. essa vacina, né, doutor? Eu não sei o valor agora, mas já tem a vacina chamada tetravalente, Isso. que é a vacina para o HPV. Nas mulheres, o HPV ele pode se manifestar no colo do útero. Então, o Papanicolau, que aquela mulher faz todo ano, é super importante para descobrir. Aí tem o HPV. No ânus também, que aí ele vai se transformar, se manifestar na forma de pequenas verruguinhas. Né? Então você passa a mão, você vai sentir. Geralmente, o HPV anal é para quem tem relação sexual anal. Então, ele é mais comum em quem tem relação sexual anal, mas é muito fácil do paciente perceber. Se Opa, autoexaminar. se autoexaminar. Passou a mão, sentiu uma verruguinha, procura um médico, Procura o tem para médico. tirar. Eu vi que o Michael Douglas, ele teve o vírus, o HPV, o câncer, só que na garganta. É comum esse câncer? Pode, não é comum, não é comum, mas pode acontecer sim. Ele pode pegar Ter tido contato com o vírus, contato né? com o vírus, e o vírus Desenvolveu. ele é carcinogênico, né? O vírus favorece, aumenta a probabilidade de câncer. Tá. Mais uma perguntinha aqui para o doutor. O Rogério Teixeira mandou mensagem para a gente. Vamos ouvir. Oi, Rogério, bom dia. Oi, Nina, tudo bem? Aqui é o Rogério, bom dia. Você pode me mandar meu sorteio, por favor? Coloco. Obrigado. Eu perdi Seu aqui a programa é pergunta para o ótimo, doutor. tá? Obrigada, Ouço todos os Rogério. dias. Beijinho Obrigado. para você, tá bom? A pergunta para o doutor. Oi, Nina, bom dia. Aqui é a Lília que está falando. A minha mãe teve câncer de intestino, com retal. Ela já faleceu, fez 6 anos. E a médica, quando descobriu o câncer, já falou para mim que eu tinha que ter um acompanhamento, por ser, né, primeiro grau, filha, né? Mas só que é o seguinte, a gente vai atrás, né? Vai no clínico, ele encaminha para gastro e assim vai. E é um jogo de empurra. Eu tô esperando o gastro, já vai fazer 1 ano para poder ter um pedido de colonoscopia. Então é complicado, né? Eu já tenho 52 anos. A minha mãe faleceu com 63. Então é esse negócio, a gente até procura, né, para fazer. Mas é difícil conseguir vaga. E eu fui no postinho perguntar sobre a consulta, né, com o gasto. Ela falou, isso demora muito mesmo. Então, como é que a gente faz, né? É uma pena mesmo, a demora, né, doutor? Ela está fazendo, na verdade, mais um desabafo sobre essa demora, né? Lilian, você é um caso típico do que acontece na saúde no Brasil. É. Infelizmente, o SUS realmente tem uma lentidão muito grande. Por quê? Ele pega muita gente. Quando você consegue entrar no sistema, fica mais fácil. Né? Ou seja, quando você conseguiu entrar no sistema do SUS para fazer a colonoscopia, depois as coisas começam a se tornar mais rápidas. Mas esse início, ele é realmente lento. Uhum. Então, você tem indicação de fazer colonoscopia por dois motivos já. O primeiro, sem dúvida, é por causa do câncer da sua mãe. Né? Você falou que você está com 52 anos. Como eu falei, passou dos 45. Tem que acompanhar. A estatística, como eu falei, o ideal é fazer colonoscopia pelo menos 10 anos antes do diagnóstico do pai ou da mãe. Então você está dentro do prazo ainda. Mas por outro lado, você tem uma grande chance de ter pólipos intestinais, que esses pólipos deverão ser retirados durante a colonoscopia. Uhum. Ô, doutor, você acha que falta campanha de conscientização para o câncer de intestino? Porque, por exemplo, a gente tem o câncer de mama, outubro rosa, é um mês inteirinho dedicado ao outubro rosa. Mas se esses números que são tão alarmantes de pessoas com câncer de intestino vêm aumentando, você não acha que falta um pouco mais de campanha em relação a essa especialidade? Há 2 anos atrás, mais ou menos, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia instituiu o Maio Roxo, mês que vem. Né? Uhum. Eles instituíram o Maio Roxo como campanha de alerta para a população, uhum, para procurar câncer de intestino, porque realmente o câncer de intestino cresceu demais. Então, a urologia tem o novembro azul, a mastologia tem o outubro rosa. Isso. Então está faltando o nosso, né? o Maio Roxo. Mas não é só em maio que a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar no ano todo. Suspeitou, tem que investigar. Mas eu acho que na medida que tem pessoas, no caso da Preta Gil, eu imagino que tenha tido um aumento de procura de pessoas querendo fazer o exame, querendo saber mais informações, porque se identificaram com a necessidade. Ai, olha, minhas fezes estão diferentes, realmente eu tenho um incômodo. E aí isso acaba criando uma pressa na pessoa e alertando pessoas que muitas vezes nem ouviu falar nessa possibilidade de câncer no intestino, né? Eu vi a declaração da Preta Gil. Eu achei muito interessante pelo seguinte: ela entendeu tudo o que o médico falou para ela. Ela falou a estatística, falou a idade, a partir dos 45 anos, fazer colonoscopia, as alterações intestinais que ela teve. Então, ela realmente... O problema é que ela só foi entender depois de estar passando por isso, depois, né? Depois de estar passando por isso. O mundo perfeito é todo mundo entender isso antes, né, uhum, doutor? Então, lembra que ela também, ela é a obesidade, eu diria que ela é a obesidade grau 1, provavelmente, uhum, né? A obesidade também é um fator de risco. Como eu falei, o cigarro e o álcool são fatores de risco. Então, se você... Ela tinha todo o perfil, todo, né? Todo o perfil para desenvolver. É isso. E essa questão genética, muitas pessoas não têm história genética e acabam se... muitas vezes negligenciando a própria saúde, porque falando, não tem, minha família não tem câncer, não. E não se preocupam em fazer os exames preventivos, uhum, né, doutor? E isso é muito comum. É mais comum o homem negligenciar do que a mulher. A mulher, qualquer coisinha, ela procura o médico. O homem, para mim não precisa, não. Uhum. O homem vai protelando o máximo que ele puder. É isso. Aqui, perguntas para o doutor. Se eu tiver o vírus HPV, mesmo assim, a vacina adianta, doutor? A vacina, o ideal da vacina aplicar a vacina antes de desenvolver o vírus. Por isso que você falou 10 anos. Então, eu já vi estatísticas que eles estão falando em torno de 9 anos. Uhum. Começar a vacina do HPV a partir dos 9 anos, que ainda não começou a vida sexual. Né? Então, o HPV é um vírus que pode ser transmitido principalmente pela via sexual. Então, antes disso seria o ideal. 10 anos eu já acho tão cedo. Não é possível que uma criança de 11, 12, 13 anos está começando vida sexual. Já acho tão cedo, mas meu Deus do céu. Na nossa sociedade isso é uma realidade? É uma realidade, bastante comum. Gravidez com 11, 12 anos, 13 uhum. anos. Né? A menina acabou de menstruar, já engravida. Já está tendo, então, relação sexual. Puxa vida. Agora, nesse caso, a dúvida da ouvinte é em relação à fase adulta. Ela está na dúvida se ela tem o vírus do HPV. Adianta tomar a vacina? Protege? Ela protege, não protege tanto quanto se a pessoa já tiver o vírus do HPV. Geralmente o infectologista, por exemplo, a gente tirou um vírus... Qual o exame que ela faz para saber se ela está com o vírus ou não? É sorologia para HPV, exame de sangue. Se der negativo, é interessante tomar a vacina. Sim, se der positivo também pode ajudar. Vai ajudar. Não vai ter a mesma eficácia, porque o paciente já teve o contato. Tá. Né? Mas vai ajudar, sim. Tá bom. Quero agradecer a nossa ouvinte que mandou pergunta aqui, tá? Nina, gostaria de saber do doutor. Eu mesmo que vou ao banheiro, ainda fico com aquela sensação de que preciso ir de novo. Faço tratamento com neuro. Será que é uma questão nervosa? É isso, Mara, a pergunta? Manda áudio, Mara, eu acho que é mais fácil. Ela diz que vai ao banheiro, mas ela sempre está com aquela sensação que ela precisa ir de novo, e de novo, e de novo. Isso chama... Ela entrou no neuro para ver se é uma questão emocional. Tem um nome essa síndrome? Então, isso chama evacuação incompleta. Ou seja, o paciente evacua, mas sente que tem mais coisa para evacuar. E aí ele precisa ir novamente ao banheiro. E ele tem mesmo? Então, sim. Então, ou seja, tem fezes retidas ali no intestino que não estão funcionando, o intestino não está funcionando adequadamente. Isso não é um sintoma sugestivo de câncer no intestino, mas merece investigação. Como eu falei, dependendo da idade, aí vale a pena fazer uma colonoscopia. E existe medicamento para isso. Qual profissional ela procura nesse caso? Um cirurgião do aparelho digestivo, proctologista, resolvem isso. A gente entra com medicação adequada e regulariza o intestino. Ah, que legal. Então tem tratamento, tem, né? Tem tratamento. Aqui, Nina, bom dia. Pergunta para o doutor. Eu tive o vírus e pela demora no atendimento, por causa da pandemia, virou câncer. Graças a Deus eu consegui fazer a cirurgia e hoje eu estou bem, graças a Deus, Ana Paula. Ela teve o vírus do HPV, provavelmente, né? A gente estava falando não fala do HPV, mas ela fala o vírus que virou o câncer. Ana, conta pra gente um pouco mais qual tipo de câncer você teve logo em seguida. Doutor, o câncer operado, o câncer de intestino, ele volta? Então, se você tira o câncer do intestino e ele pode ou não dar metástase futuramente. Né? O segmento do câncer do intestino é de 5 anos, ou seja, depois fez o diagnóstico, operou, fez todo o tratamento... Você vai acompanhar uma vez por ano, vai fazer vários exames, né? Tá. Os exames são, por exemplo, colonoscopia, tomografia ou ressonância de abdômen, CEA, que é o CEA, é um exame de sangue, que é um marcador tumoral, chama antígeno carcinoembriogênico, embriogênico, para pesquisar tumor. Então, para saber se pode ou não dar metástase. Geralmente ele não volta no mesmo lugar, mas ele pode dar metástase à distância. O local mais comum, por exemplo, é o fígado. Entendi. O paciente pode ter um tumor novo lá no fígado por metástase. Então, por isso que é importante fazer o segmento. Vai anualmente continuar sendo acompanhado, né? Uhum. Um beijinho, tá, Ana? Obrigada pela sua participação. Mais uma pergunta para o doutor Ailda. Oi, Ailda. Bom dia, Nina. Bom dia, doutor. Doutor, uma ouvinte acabou de falar que a mãe dela teve... Uma ouvinte acabou de falar do câncer da mãe dela e ela seria propensa a esse diagnóstico. Minha irmã teve câncer, mas alguém da nossa família, no caso, pode desenvolver essa doença? Entendi. Bom, eu falei agora há pouco sobre o oncogênio. Oncogênio significa a transmissão genética. Se os pais transmitiram ou não para os filhos o gene de câncer. A gente considera que se algum pai ou mãe teve câncer, provavelmente o filho terá o oncogênio. Não significa que todo mundo que tem oncogênio vai ter câncer. Vai desenvolver. Não vai desenvolver. Por exemplo, por que tem gente que fuma a vida inteira e não tem câncer? Provavelmente porque ele não tem o oncogênio. Então, se a pessoa que tem um oncogênio e fuma, ela aumentou a sua possibilidade de câncer demais. Então, mas a gente nem sempre consegue saber se o paciente tem ou não oncogênio. Então, a prevenção fica um pouquinho mais direcionada, um pouquinho mais rigorosa para evitar que esse paciente desenvolva câncer. Por exemplo, fazer exame regularmente a cada um ano, a colonoscopia? Ah, para uma pessoa dessa ou não? A colonoscopia, a gente indica... Hoje o protocolo é todo mundo acima dos 45 anos, se não tiver sintoma nenhum, acima dos 45 anos, a cada 5 anos. Ah. Só precisa fazer colonoscopia a cada 5 anos. Lembra que eu falei então não é um câncer que desenvolve rápido. Então, ele é de crescimento. Igual a mamografia, por exemplo, que a gente tem que fazer a cada um ano, né? A mamografia de um ano para outro pode mudar. Pode mudar. Mas o câncer de intestino, ele é de crescimento lento. Então, ele demora, até ele virar câncer, vai demorar no mínimo 7 a 11 anos. Tá. Então, ele demora. Então, se o paciente fizer a cada 5 anos... Tá ótimo. Se o paciente tiver pólipos, opa, mudou a história. Apareceram pólipos no intestino, aquelas verruguinhas. Tirou os pólipos, a gente viu que é um pólipo com risco de malignização. Ele não te pertence mais, já foi retirado. Porém, aí a gente reduz o tempo para 3 anos. Aí a gente faz colonoscopia de 3 em 3 anos. Legal. Aqui, Nina, eu tenho 50 anos e retirei a vesícula. Eu tenho muita diarreia. Será que é necessário fazer uma colonoscopia? Isso é tem alguma comum. Conexão, diarreia, tem. Vesícula? A vesícula, ela só serve, ela não produz nada. A função da vesícula era só armazenar a bile. Então, Eu achei que a vesícula fosse para filtrar o óleo do organismo, o óleo da alimentação. Ele é um filtro, não é, doutor? Não, ela só serve para armazenar a bile. Entendi. A bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula, e quando a gente come gordura ou fritura, a vesícula se contrai para fazer a digestão dessa gordura e dessa fritura. Ah, tá. O que, paciente sem vesícula, o que a gente pede? Retirar gorduras e frituras. Né? Não coma gordura e fritura, que provavelmente vai melhorar essa diarreia. Ah, não melhorou só com isso? Ah, claro, daí a gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar para controlar a diarreia. Mas é comum a pessoa tirar a vesícula e ter diarreia? Porque, 10%. Por exemplo, eu tirei vesícula e nunca tive nada. 10% da população que tira a vesícula pode ter diarreia. E qual é o melhor tratamento que você indica para ela? Então, por exemplo, a trimebutina é uma boa opção. Né? Entrar com medicação. Medicação. Trimebutina, uma vez por dia, usa durante mais ou menos uns de 2 a 4 meses para ver se controla essa diarreia. É bem possível que controle, mas tirar gorduras e frituras da alimentação. Tá. É para não ter, não potencializar. Tá bom. Mais uma pergunta para o doutor, só para a gente encerrar. Oi, bom dia. Bom dia. Doutor, perdi meu pai em 2022 com câncer no intestino. Ele descobriu em outubro, operou, colocou a bolsinha, né? E só que 2 meses depois ele faleceu. Ele teve naquela bolsa, no intestino, não sei o nome, não lembro o nome, foi o mesmo câncer que o Pelé teve. Foi muito rápido, porque já estava muito avançada a doença, foi em prazo de 2 meses ele faleceu. A pergunta é a seguinte, eu estou com 46 anos e tive H. pylori. Fiz o exame, né, endoscopia, e tomei os antibióticos lá, voltei no médico, só que ele não pediu para mim para refazer o exame para saber se a doença, se essa bactéria foi eliminada. A pergunta H. pylori pode virar câncer? O H. pylori, ele está relacionado principalmente ao câncer gástrico. Ele é uma bactéria no estômago, ele é uma, né? Bactéria que se aloja no estômago. Ele, primeiro, o paciente tem que ter uma gastrite para isso, não é? Então tem que ter uma mucosa gástrica machucada para o Helicobacter pylori conseguir se instalar. Então ele está relacionado ao câncer gástrico, não ao câncer de intestino. Estatisticamente, se você fez o tratamento para Helicobacter pylori, você tem 96% de chance de ter matado a bactéria. Então, a estatística hoje do tratamento, e o ideal hoje é que sejam 14 dias de antibiótico. Alguns anos atrás a gente fazia só 7. Hoje o ideal são os 14 dias de antibiótico. Se fez 14 dias de antibiótico, tem 96% de chance de ter matado essa bactéria. Provavelmente matou. Por isso que não é obrigatório fazer uma nova endoscopia para ver se matou ou não. Porque provavelmente matou. Eu posso falar a minha experiência, doutora Nina? Eu tive H. pylori. Quando eu fui fazer retirada da minha vesícula, eles pediram endoscopia. E aí o médico descobriu que eu estava com H. pylori. Eu não sentia nada, na verdade, né? Eu tive só problema com a vesícula. Tinha um pouquinho de queimação, às vezes. Aí eu tomei 14 dias esse antibiótico, ele é bem forte. E tem que tomar direitinho, não pode tomar bebida alcoólica, né, doutor? Só que depois que eu tomei, aí o meu médico pediu para repetir a endoscopia, porque ele me falou que é comum, às vezes, H. pylori está muito resistente ao antibiótico, principalmente uma pessoa que já tem o hábito de ficar tomando muita medicação, porque eu sou da geração que a gente tomava antibiótico sem receita médica. Exatamente. A gente se automedicava. Então, essas pessoas são mais resistentes, né? Porque o antibiótico, na medida que você vai tomando, o nosso corpo vai ficando resistente à medicação. Sim. Então, essa geração, eu acho que tem que ter um cuidado ainda maior. Eu acho que se a pessoa puder fazer uma endoscopia depois do antibiótico, vale a pena, porque ele estava me contando que muitas pessoas não matam, mas também não voltam para fazer, acha que matou, e é um câncer que pode virar um câncer de estômago, não pode? A estatística do Helicobacter pylori se transformar em câncer, graças a Deus, ainda é baixa, né? Uhum. Não é tão frequente assim, graças a Deus ainda é baixa. Então, o paciente que tem Helicobacter pylori, tratou o Helicobacter pylori, o que eu costumo orientar, uhum, né? Olha, você fez endoscopia para matar o Helicobacter pylori, tratou com o Helicobacter pylori. Provavelmente, daqui um ano, dois anos, eu vou acabar fazendo uma endoscopia em você. Você vai fazer outra endoscopia. Entendi. Né? Aí você já vai saber. E aí a gente biopsia de novo. Uhum. Né? Então, não é contraindicado fazer já imediatamente depois. Não tem problema, tem né? Tem paciente que pede, doutor, eu queria fazer. Queria fazer só para ter certeza. Tudo bem, vamos fazer. Vamos fazer para ter certeza. Quando a pessoa está no convênio, fica mais fácil. O SUS é que é mais difícil, exatamente, né, doutor? E aí é mais complicado. O câncer de estômago, ele tem algum sintoma? Porque, por exemplo, eu tinha bactéria e não sabia. E aí, na época, eu lembro que eu perguntei para o médico, nossa, como que eu peguei essa bactéria aí? Aí ele falou, alimento mal lavado, né? Porque a gente come muito na rua. É isso mesmo? Você tem alguma observação para fazer? Pode ser adquirido de várias formas. Por exemplo, tem relatos de beijo. É mesmo? Transmissão por beijo, transmissão por talheres, transmissão pelo próprio aparelho de endoscopia, transmissão por alimentos. Então, é multifatorial. Uh-huh. É como eu falei, o paciente tem normalmente que ter... via oral, então, a infecção. Via oral. Entendi. Normalmente o paciente tem que ter uma gastrite, ele já tem que ter um machucadinho no estômago para conseguir desenvolver o Helicobacter pylori. Ah, por exemplo, eu sei um que estômago saudável, eu por sei exemplo. Você gosta muito de um cafezinho. O tempo todo. O café, ele é irritante gástrico, né? Ele vai causar gastrite. Então, você não tem sintomas, mas ele costuma causar irritação gástrica. Então, estima-se que 60% da população que tem gastrite, uhum, terá Helicobacter pylori. E tem as gastrites emocionais. Tem gente que tem gastrite porque está trabalhando muito, está estressada, está, uhum, ansiosa. E aí também é um canalzinho aberto para você ter uma bactéria ali, Sem dúvida, sem dúvida. O estresse é um fator predisponente. Como falei, o café, o cigarro. Então, criança, por exemplo, que não tem gastrite, também não tem chance de ter H. pylori. Se essa criança comer um alimento mal lavado. É bem mais difícil a gente encontrar Helicobacter pylori na criança. Mas também pode ser por outro fator. Por exemplo, a gente não faz endoscopia em criança com frequência. Uhum. Né? Nunca vi uma criança que tenha feito. A pediatria às vezes pede endoscopia lá. Às vezes eu vejo lá com 8 anos pedindo endoscopia. Uhum. Mas é muito menos frequente a gente fazer endoscopia na criança. Tá. Então, a chance da criança ter Helicobacter pylori é bem menor. Eu tenho irmãos que nunca fizeram endoscopia. Eu acho que falta um pouco de comunicação da medicina, de incentivar essas pessoas, porque eu acho endoscopia tão importante. Porque normalmente cânceres assim demora muito a dar os sintomas, os sinais, e a pessoa fica se sentindo muito saudável e às vezes pode ter uma H. pylori, como foi o meu caso, sem saber. Sem saber, né? Exatamente. Então eu acho que tinha que ter pelo menos uma idade, olha, a partir de 40 anos, vamos todo mundo fazer endoscopia, só para ver se está tudo bem, mas né? Isso que você falou é verdade, é mais ou menos isso mesmo. Falta um incentivo, sabe, anos, doutor? Se tiver algum sintoma dispéptico pode ser queimação, refluxo, azia, né? Então, tem algum sintoma dispéptico, a partir dos 40 anos, merece fazer endoscopia para investigar. Legal. Aqui, só para a gente encerrar, tá, gente? Eu estou recebendo aqui várias perguntinhas e eu fico angustiada, porque a gente quer ajudar todo mundo, né, doutor? Mas eu sei que eu tenho que liberar ele. Nina, há uns anos atrás, eu fiz colonoscopia. E aí, deu a doença de Crohn. Eu disse que às vezes, as fezes que fica parado no intestino. Não fui... mas no médico, é perigoso? Bom, a história está meio... A doença de Crohn, o que é, doutor? É Crohn. Crohn. Doença de Crohn. A doença de Crohn é aquela doença inflamatória intestinal. No intestino. Ela fala que Nina é fezes que fica parado. É isso mesmo? Não. Não, a doença de Crohn, bom, eu não sei se escreveu errado, mas vamos falar um pouquinho do Crohn. O Crohn é uma doença inflamatória intestinal autoimune, ou seja, o organismo produz anticorpos contra ele mesmo. Se você tem o intestino preso, não precisa ficar preocupada em desenvolver uma doença de Crohn. Pode ter. Tanto intestino preso quanto solto podem aparecer na doença de Crohn. Mas assim, primeiro, o Crohn é a estatística mais baixa, bem mais baixa, né? Então a gente fica mais tranquilo. Geralmente o paciente vai ter dor abdominal, sintomas comuns, dor abdominal, alteração das evacuações, isso pode ser intestino preso ou solto, muco ou sangue nas fezes, aí você fala, nossa, estou com câncer. Não, às vezes é a doença de Crohn. Uhum. Né? Então, por isso que tem que fazer o exame, daí tem sintoma, sem dúvida tem que fazer o exame para investigar. Tá bom. Eu vi um dia desse uma influenciadora fazendo um exame, doutor. Eu não vou lembrar o nome do exame agora, mas era para tirar as fezes parada, porque ela queria ficar com o abdômen bem definido, bem marcado, e ela disse que fazia de não sei quanto tempo esse exame para realmente trincar o abdômen e que tinha muitas fezes paradas ali. Aí eu vi a internet, muita gente criticando, falando que tinha um problema, é um risco para a saúde, que tudo tem limite nessa vida. Eu não sei se você chegou a saber desse caso, que agora está virando uma tendência as influenciadoras fazer isso. Não. O exame de tirar a fezes parada. Isso é prejudicial? Influenciador é aquele que não sabe nem o que está fazendo, está querendo influenciar outras pessoas. Isso é uma sabe baita menos besteira, ainda, né? Gente. Não tem sentido isso. Nós temos uma fisiologia, ou seja, o organismo funciona, Deus nos criou perfeitamente. Então nós funcionamos de uma forma correta. Querer tirar fezes para murchar a barriga, para estética, eu acho um absurdo. Uhum. Né? Porque isso, o intestino vai produzir novas fezes. Né? Não faz sentido nenhum. Essa paciente pode desenvolver alterações intestinais futuras por causa dessas lavagens. Porque ela está induzindo o intestino artificialmente. Exatamente. Não é mesmo? Então ela pode ter problemas intestinais futuros. É perigoso até indicar isso para as pessoas, né, síndrome, doutor? Síndrome do intestino irritável, começar a ter dor abdominal, alterações das evacuações. Agora o intestino... É muito comum o paciente que faz lavagem direto começar a ter intestino preso. Piorar o intestino preso. Porque você deixa o intestino preguiçoso? Exatamente, porque ele não está funcionando fisiologicamente. Então, isso eu acho uma baita de uma besteira. É isso. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença aqui. Posso fazer um resumo do câncer do intestino? Agora, pode. Deve. O que é importante no câncer do intestino? A prevenção. Como é que a gente previne? Primeiro, evitar cigarro, não fumar mesmo, não fumar. Cigarro é extremamente carcinogênico. E isso serve para tudo que é câncer. Álcool, fazer atividade física, o sedentarismo leva as pessoas à obesidade, que favorece o câncer. Então, evitar álcool, cigarro, sedentarismo. Fazer atividade física. Ingerir fibras, comer fibras, cereais, vegetais, verduras. Isso é super importante, porque isso vai regularizar o funcionamento intestinal. Se a gente comer cereais, como eu falo, cereais, linhaça, aveia, pão integral, qualquer cereal, comer cereais é super importante. Tá. Verduras e frutas. Isso vai fazer o intestino funcionar bem e previne o câncer do intestino. E água. Bastante água. E o intestino, ele é água, né? As fezes, o cocô, ele é água. Para quem tem intestino preso, por exemplo, a gente pede para chegar a 3 litros de água por dia. É água para chuchu. Não acho, eu acho tão pouco aquela garrafa da Nina. A sua garrafa deve ter uns 5 litros. Você toma rapidinho, né, doutor? Uhum. Mas água é hábito, né? Não é sede, é hábito. Exatamente, você tem que beber água mesmo sem vontade. Isso. Senão vai ter problemas urinários, problemas intestinais. E é engraçado, a gente recebe a nutricionista aqui toda terça-feira, a Thaís Villalto, e ela fala, as pessoas que não tomam água, o organismo, ele precisa de água, 80% do organismo é água. E aí ele vai buscar onde quando não tem água? Das fezes. Uhum. Aquela água volta, né? E aí não é possível uma pessoa, um adulto, ter que ser convencido a tomar água. Mas tem verdade. Muita gente que tem dificuldade, né, doutor? Exato. Fala, não sei por que eu tenho intestino preso. Você vai ver a rotina da pessoa, não come frutas e verduras, não come fibras e não toma água, né? Não faz o básico, né, doutor? Exato. 80% das fezes são água. Se a gente conseguir separar o que é as fezes do sólido e líquido, 80% é água. Ou seja, se a gente não produz água, não produz fezes. É exatamente isso que você falou. Precisa beber água para produzir fezes. O Marcelo, a sua especialidade são as cirurgias bariátricas. Está operando bastante? Graças a Deus, sim. É. A gente podia voltar um dia para falar sobre isso. Opa. E falar sobre aquelas canetinhas que estão emagrecendo os famosos e os anônimos também. Uhum. Não sei se você ficou sabendo, em São Paulo está uma onda de assalto às farmácias. Pessoas estão roubando aquela caneta porque o custo dela é R$1.000. É, cara. E existe um mercado negro muito grande que as pessoas estão comprando essa caneta na internet para emagrecer. E ela realmente emagrece, só que ela tem um risco muito grande para a saúde também, né? Sim, então a tem gente que ser bem indicado. Bem indicado. A gente podia falar um pouquinho, porque é a sua especialidade. Uhum. A gente podia falar um pouquinho sobre os riscos, sobre a necessidade, porque a gente sabe que muita gente também tem a necessidade, né? Mas sobre os riscos de você se automedicar por estética. Se quer se automedicar por estética, faça isso, mas com acompanhamento, né, doutor? Exato. Porque é possível, né? Por exemplo, aquela pessoa que já é mais ou menos, está um pouquinho acima do peso e quer usar caneta para emagrecer. Essa pessoa provavelmente não tem uma boa indicação. É. É para o paciente obeso, para o paciente diabético. É esse paciente, sim. A gente tem uma cantora famosa aí, Maiara Imaraíza. A Maiara emagreceu de repente, do nada, e está todo mundo falando que ela usou a caneta. Emagreceu muito em pouco tempo. E aí levantou de novo essa discussão sobre os riscos, né? Não sei, o Fantástico também soltou uma matéria para falar sobre isso. E a procura está muito grande. Então, eu acho que vale a pena um alerta, né? É muito arriscado. Mas aí a gente combina uma próxima para falar, que eu sei que a sua agenda está cheia hoje. Obrigada por tudo. Obrigado, Nina. Sucesso. Quem quiser te encontrar, o seu consultório, o telefone de contato, vamos passar? Vamos. O consultório é 12-3681-2482. A gente fica ali ao lado do Horto do Jardim das Nações, o Instituto Presper Dyer. A clínica do Presper. Clínica do Presper, nós temos vários amigos lá atendendo, tem várias especialidades dentro da clínica. Você está lá todos os dias, doutor? Eu atendo lá segunda, terça e quarta, eu atendo, quinta e sexta eu opero. Tá. Hoje teve cirurgia? Não, vai hoje ter. Não, hoje não. Tá bom. Hoje vai ter. Hoje reservei só pra você. Hoje, ai que delícia. Hoje vai ter beach tênis. Vai ter beach tênis. Quando tiver algum campeonato de beach tênis, você me avisa, eu divulgo aqui na rádio e a gente vai lá torcer por você. Legal. Leva até o meu pomponzinho, viu, doutor Marcelo? E ó, parabéns pela família. Esposa linda, filho, gente. A cara do doutor Marcelo. Você não faz filho, você faz cópia, né, doutor? Pois é. Veja só, ele parece comigo e ainda é bonito. Olha que sorte. É inteligente, não, então, Deus é maravilhoso, né? É inteligente igual a mãe, é isso que importa, né, doutor? Ele é lindo mesmo, ele é lindo, gente. E ó, eu vou rapidinho pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Para as pessoas que mandaram perguntas, e infelizmente a gente não vai conseguir responder mais nenhuma, o doutor ele precisa ir, mas procura o doutor Marcelo, o Marcelo Tonos lá no Instagram, é doutor Marcelo Tonos, né? Isso, e aí vai lá no Instagram. DR de doutor Marcelo Tonos, tudo manda junto. Manda mensagem, ele responde, segue, sempre tem vídeos maravilhosos falando de saúde, e aí no mês que vem a gente volta para falar do câncer de intestino, que é o mês então de campanha, de conscientização, não é isso? Exato. É o Maio Roxo, né, que agora está começando a pegar um pouquinho de força para conscientizar realmente a população do câncer de intestino, para a pessoa pensar que ele tem que fazer exame, tem que investigar, né, tem que ir ao médico para investigar isso. É isso. E a gente segue por aqui então com uma programação muito especial para vocês. Vamos de música, Christian e Cristiano, curtem aí. Metropolitana. Alô galera, quem fala aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. E nós também estamos aqui na Metropolitana. Amor e alegria, todo dia. Guarde o seu sorriso só pra mim. Eu te dou o universo em meu olhar. Sentir na pele um arrepio. São meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca.

de amor faz a falta de maturidade. Fala que pra te buscar ainda não é tarde. Apaixonei por uma menina que tem 1,60m e uma tatuagem do seu ex. Ela é do tipo que acaba uma família, baixa e encosta nela uma vez. Eu caí no corpo dela e me vigiei. Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei. Metropolitana. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega. E uma tatuagem do seu ex. E ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez. Eu caí no corpo dela e me viciei. Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei. Diz, todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela. Fico aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Diz, todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lavada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. E esse é o sucesso Grupo Menos é Mais, marcando presença aqui na Metropolitana. Ó, vamos chamar agora a Blitz Metropolitana, Marcos Reis, trazendo uma super dica. Blitz Metropolitana. E hoje o Marquito tá, gente, trazendo uma dica maravilhosa. Muitas promoções acontecendo lá no Atacadão. Não é isso, Marcos? Fala aí, bonito. É isso aí, Nina. A gente continua aqui no Atacadão, seu parceirão, lugar de comprar barato, Avenida Dom Pedro I, 3060 aqui em Taubaté. E agora nós estamos aqui no setor de hortifruti, com muitas promoções aí pra você, né, Amanda? Exatamente. Aqui tá recheado de promoções pra você, ó. A batata lavada tá saindo a R$5,99 o quilo. Exatamente. Tem mais, né, Maria? Claro, tem sim. Limão Tahiti de 5 quilos, apenas R$8,99. Imperdível. Olha só que beleza, hein? Ah, o alho granel também tá na promoção, tá? R$29,90 o quilo aí pra você, beleza? Tem o ovo também na promoção, melancia Baby Tropical tá R$4,99 o quilo e por aí vai, gente, é muita oferta boa aqui do seu parceirão, beleza? Lembrando, se você ainda não tem o cartão Atacadão, você pode fazer seu cartão hoje, basta você trazer aí o seu documento pessoal e já era, já sai na hora e você já pode sair gastando, parcelando suas compras sem problema nenhum, beleza? Vem pra cá em todos os setores, tem muita promoção boa aí pra você, tá bom? Sexta-feira, sextou, já já a gente traz promoções também de bebidas. É claro, tem muita oferta boa aí pra você. Só pra gente começar rapidinho, cerveja Império é, aí pra você, long neck, 275ml, tá? Uma cerveja sensacional, só R$2,79. Mas já já eu trago mais promoções pra você. Beleza, Nina? Até já! Metropolitana. Bom dia, o importante é ser feliz. Manhã Maravilha. Oferecimento Goldfinger. Presentes para sempre. Metropolitana. Ei, elegância. Sabes aquela tua aliança que era supimpa? E aqueles óculos que lhe conferiam um aspecto formidável? Recorda-se do relógio que ficava fabuloso no seu pulso? Pois leve seus usados para Goldfinger e troque por tudo novo. É o Troque Tudo Goldfinger. Suas joias ou alianças usadas entram como parte de pagamento dos produtos do mesmo tipo. E a diferença? Você paga em até 10 vezes. Troque Tudo Goldfinger. Tudo novo para você. Consulte o regulamento nas lojas. Grupo TecTrack, soluções inteligentes, rastreamento, monitoramento veicular, está há mais de 10 anos, especialista em gestão de frotas e telemetria avançada. TecTrack, você monitora seu veículo ou sua frota na palma da mão, economizando combustível, otimizando tempo, diminuindo os gastos e assim aumentando a produtividade. Em caso de roubo ou furto, central 24 horas de apoio, equipes de pronta resposta em todo o território nacional. Pode confiar, TecTrack localiza e recupera seu patrimônio. patrimônio. Planos a partir de R$45 por mês. Faça um teste gratuito por 15 dias sem compromisso. Whats 12-3411-6581. Avenida Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 688, Taubaté. Gente, quero falar para vocês agora do meu amigo e dentista, o Dr. Lucas Lourenço, da Clínica Ora Unique. Responde uma coisa para mim, há quanto tempo você não vai ao dentista? Para fazer um check-up, para ver se está tudo bem. Tem sangramento gengival? Na hora que você acorda com muita dor de cabeça? Provavelmente você tem um problema de ATM, né? Ou bruxismo, que é quando dorme rangindo os dentes. Ou talvez um apertamento. Sabe quando a gente está um pouco mais estressada, vida corrida, preocupada, chateada? E aí você dorme por conta dessa questão emocional, você dorme com a musculatura toda enrijecida. E aí você sente isso que de manhã você já acorda com dor de cabeça ou até os seios da face fica meio dolorido. Gente, isso tudo tem tratamento. Você pode usar uma contenção. A questão da gengiva, o sangramento, é um perigo, porque, por exemplo, você tem um canal aberto, você pode pegar uma infecção. Tudo isso são problemas que na odontologia é resolvido rapidamente. Mas como que você vai saber o que, que você precisa? Fazendo a avaliação. É só na avaliação que você vai ouvir do dentista se está tudo bem, qual é o melhor tratamento, qual é o melhor caminho, se só uma limpeza resolve, se você vai precisar colocar aparelho odontológico para corrigir essa mordida cruzada que você tem. Então, tudo isso você vai saber lá com o meu amigo dentista, o Dr. Lucas Lourenço. Ele tem uma clínica super estruturada. Inclusive, ontem eles receberam um prêmio de melhor clínica, melhor atendimento, melhor faturamento lá no Rio Grande do Sul. Ele foi para o Rio Grande do Sul receber essa premiação. Até compartilhei no meu Instagram e fiquei muito feliz porque todo esse sucesso aqui em Taubaté está indo para fora também, né? As pessoas sabem que aqui em Taubaté tem uma clínica de excelência. Pelo melhor atendimento, todos os recursos que ele tem na clínica, equipamentos de última geração, para agilizar o seu atendimento e oferecer para você a melhor experiência, tudo que tem de mais moderno. Vai conhecer a clínica, a avaliação é de graça. Para saber qual é o melhor tratamento, é de graça, sem compromisso. E você ainda ganha um raio-x. E aí você vai saber exatamente se está tudo bem, se você está cuidando direitinho ou se precisa fazer uma limpeza, um restauro, qual é o melhor tratamento, tá bom? Vou passar o WhatsApp para você, agenda lá, o Lucas é sensacional. O WhatsApp dele, 99749-3628, 99749-3628. Clínica Oral Unique, porque cada sorriso é único e é claro que você merece o melhor. Ei, elegância, sabes aquela tua aliança que era supimpa? E aqueles óculos que lhe conferiam um aspecto formidável? Recorda-se do relógio que ficava fabuloso no seu pulso? Pois leve seus usados para Goldfinger e troque por tudo novo. É o Troque Tudo Goldfinger. Suas joias ou alianças usadas entram como parte de pagamento dos produtos do mesmo tipo. E a diferença? Você paga em até 10 vezes. Troque Tudo Goldfinger. Tudo novo para você. Consulte o regulamento nas lojas. Bom dia, o importante é ser feliz. Manhã Maravilha, oferecimento Goldfinger, presentes para sempre. Metropolitana. Pagamento na conta, aproveite a promoção. Promozone especial de operação limpa estoque. Som automotivo a partir de R$89,95. Baterias Moura a partir de 8 vezes de R$57,49. Peça pra quem tem. AutoZone. E aí, você conhece a Rio Vale? Simplesmente a maior distribuidora de bebidas da região. E dentro dela temos a Adega Sante, com vodkas, whisky e vinhos nacionais e importados. Na Pedro Celete 890, Tremembé. Aberto de segunda a sábado das 7 às 20 horas. Domingos e feriados das 8 às 13 horas. Siga-nos no Instagram, @riovale.atacadista. Na Rio Vale, o sistema é diferente. Chegou a hora de cuidar do seu ar-condicionado. É nessa época do ano que as bactérias se proliferam. Faça uma manutenção na Projeta Ar-Condicionado. Você vai respirar melhor. Ligue e confira. 36 31 54 91 e o WhatsApp 9 81 23 29 86. Rua Santos Dumont 102, Taubaté. Com a Projeta. Com a Projeta. A bactéria do seu ar-condicionado já era. Chegou a coleção Outono-Inverno na Humanitarian Calçados. Aqui você encontra calçados e acessórios para andar na moda em qualquer estação. Botas, tênis, sandálias, papetes e muito mais. E você pode parcelar suas compras em até 10 vezes com o cartão Humanitarian. Em Taubaté, na Praça Dom Epaminondas, 131, no centro. Coleção Outono-Inverno é na HTN Humanitarian. Seu estilo, nosso movimento. É no Festival de Ofertas da Construção Telhanorte que você encontra os melhores descontos para começar a sua obra. Confira! Porcelanato Eliane Munari Branco, 60 por 60, 54,90 o metro quadrado. Argamassa Porcelanato Quartzolite Cinza, 20 quilos, 24,90. Tinta Suvinil Glazul Acrílico Branco Neve, 20 litros, 279,90. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Ofertas válidas até 24 de abril na loja, site, app ou Telhazap. Metropolitana. Eu sou galã de novela das oito, mas eu ando arrumadinho e cheiroso. A barriguinha não tá 100%. Mas minha bebida preferida nunca foi bem. É cerveja gelada e eu sei que cê gosta. De bônus não tenho ex-louco na minha cola. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra remar de canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem ter. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra remar de canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Me achando mais nota 7, passa tranquilo de ano. Passa liso, passa liso. É que eu não gosto de whey, meu negócio é cerveja gelada e eu sei que vocês gostam. De bônus não tenho ex louco na minha cola. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra remar de canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio. Metropolitana. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de arte, nem liso demais pra remar de canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Não é me achando, mas nota 7. Passa tranquilo de ano. Vou falar, passa com sobra, viu, Felipe? Sobra. Mais nota 7. Você curtiu o sucesso, Felipe e Rodrigo? Média boa, marcando presença aqui na Metropolitana. E eu quero liberar o WhatsApp para você participar com a Nina. 991-47-0620 para você pedir sua música, mandar aquele alôzinho especial para quem você quiser. Ah, Isabel, Cristina tá aqui, né, Belzinha, sua linda? Bom dia, Bel. Bom dia, Nina linda, tudo bem, gatona? Bem, você? Sextou, hein, Nina? Nina, toca uma música bem agitada para nós. Feliz para toda a galerinha da Baronesa, minha mãe Neca, a minha irmã Claudinha, principalmente o meu sobrinho, Vitor Henrique, que está fazendo 20 anos hoje. Tá que bom? Legal! Coloca ele aí no kit salgado. Coloco. Pra ver se liga aí, tá bom? Beijo, lindona. Beijo grande! Band, gata linda, obrigada pela sua participação. E ó, gente, hoje muitos sorteios. Eu tô sorteando um abadá pra você curtir hoje a Farofa do Vral. Programação musical tá demais. Thales e o Wellington abrindo o evento. Banda Rodeio, eu amo. DJ Juliano, tá demais. Quem tá afim de curtir a Farofa do Vral, pode mandar mensagem aqui pra Nina. E hoje eu tenho Carreta do Dogão e Circo dos Sonhos ali no Taubaté Shopping também. Então, as crianças aí, as famílias podem mandar mensagens que eu vou estar sorteando Circo e Carreta do Dogão. Só que a Carreta do Dogão agora tá lá em Tremembé, tá bom? Quem ganhar a carreta vai curtir a Carreta do Dogão lá em Tremembé. Mais um recadinho, vamos ouvir? Oi? Grande Sá, bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, bom dia. Olha aí a frase que tá no meu... A mensagem, na verdade, no meu cheiro aqui. Não via. Desfilando por Taubaté. Comenta com a Jéssica aí o que ela achou, o que você achou. Eu acho que foi muito legal, tá bom? É uma mensagem muito bonita. E eu acho que eu mereço esse convite pro cinema hoje, hein? Que você acha, hein, Nina? Depois dessa, hein? Ahá! Nina, viva com Deus, um grande abraço, saúde a todos. Tamo junto, Moira. Te amo, amigo. Obrigada pela sua participação, pelo carinho sempre, tá bom? Bom trabalho. Obrigada pelo seu trabalho de limpar a nossa cidade. Que Deus abençoe e proteja aí todos os meninos, tá? O João Paulo JP, seu lindo, tá levando já seu abadá do Vral, pode vir buscar, tá, João? A Patrícia também, um beijinho pra Paty. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui. Mas agora vamos chamar o Marcos? Metropolitana. Marcos Reis, o nosso locutor rústico, né, Marcos? Lindo, barbudo, todo rústico. Teve um dia que ele falou pra menina, você gostou da minha barba? Eu falei, tá rústico, tá lindo, tá aprovado. Né, Marquito? Fala aí, bonito. É isso aí, Nina. Voltamos agora aqui no setor sensacional, que as meninas estão loucas aqui, hein? Merda, o setor de bebidas aqui no seu parceirão, no Atacadão, lugar de comprar barato. Aniversário do Atacadão aí pra você, 62 anos. E tem muita oferta boa aí pra você, né, Amanda? Amanda, você toma esse aqui também, mas outras coisas também, né, querida? Ô, Marcos, eu vou falar da Pepsi, tá? Tudo bem, vai, pode falar então, vai. Exatamente, Marcos. O refrigerante Pepsi, tanto a zero quanto a tradicional, no varejo está saindo a R$3,15 e no atacado, acima de 12 unidades, ela sai a R$2,99. Muito bem, né? Então o pessoal que escuta, a Amandinha, fica na cabeça que ela toma Pepsi, tá bom? Mas também tem a sextou. Sextou com o que mesmo, Maria? Sextou com cervejinha. Muito bem, e qual cerveja você vai falar aí? Vai. Cerveja Brahma Duplo Malte Lata 269 ml, unidade em varejo saindo R$ 2,79 e no atacado a partir de 15 unidades saindo por R$ 2,65. Exatamente. E também tem a cerveja Impera aí no Guinec para você, 275 ml, só R$ 2,79. Beleza, bonita? Daqui a pouco a gente volta então para a gente encerrar a Blitz. Até já. Blitz Metropolitana. O Residencial Terence é sua grande oportunidade de sair do aluguel em Tremembé, com toda a comodidade e vantagens de estar apenas 10 minutos do centro de Taubaté, apenas de 2 quartos em condomínio fechado, com área de lazer com piscinas e churrasqueiras. Aproveite condições especiais com parcelamento direto com a MRV e subsídios de até 50 mil do programa Minha Casa Minha Vida. Descubra sua nova vida em Tremembé. Saiba mais em mrv.com.br. A Mega Farm em Guaratinguetá, Lorena e Taubaté é a rede que mais vende medicamentos, porque é conhecida como a farmácia dos aposentados. E temos sim os melhores preços em medicamentos, além de atendimento carinhoso, humanizado, farmácia popular, teste de glicose gratuito, aferição de pressão e o Disque Medicamentos, além daquela orientação farmacêutica. Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar. Sigam nossas redes sociais. Mega Farma Delivery. Just, proteção veicular completa. Coberturas, eventos da natureza, roubo, furto, colisões, terceiros, guincho, socorro mecânico, pane seca, veículo reserva e muito mais. Ganhe o incrível aplicativo de monitoramento e localização do seu veículo em tempo real. Ganhe dinheiro. Seja um parceiro e representante Just. Faça sua cotação gratuita. WhatsApp 12 997423236. Avenida Dom Pedro I, 3661 Jardim Baronesa, Taubaté, em frente ao Mercatal. Venha para Just, proteção veicular. A promoção parcial parceirão na sorte do Atacadão já é o maior sucesso. Muitos sortudos já foram premiados e você pode ser o próximo. São R$62 mil por dia, mais de R$300 mil em vales compras e no final 10 prêmios de R$100 mil. Não dá pra perder. É um mês inteiro de prêmios e ofertas e você ainda pode parcelar todas as suas compras em até 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Promoção Parceirão na Sorte Atacadão. Participe! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte regulamento e condições. Neste fim de semana, em Tremembé, tem o segundo feirão de utilidades do Magazine do Real. Somente dias 11, 12 e 13 de abril. Potes, achocolatado 200ml, entre outros produtos, a partir de R$0,99. 4 panos de prato ou 3 panos de chão por R$9,99. Venha conferir muito mais ofertas. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Corra para aproveitar esse mega feirão. Rua Antônio Lourenço Xavier, número 66, no centro de Tremembé. Magazine do Real, aqui seu dinheiro vale mais. Bom dia, você está na Metropolitana. Quando a gente começou, o combinado era ser sincero com o outro. Então vou ser sincero, mas vai doer um pouco. Eu conheci alguém, mas não beijei. Tentou tirar minha roupa, eu não deixei. Você no meu lugar não aguentaria o que por você aguentei. Então tô terminando, nossa história acaba aqui. Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ. No limite do limite, falta um trisco pra eu cair. Não me pede pra ficar, que se eu ficar vou te trair. Então tô terminando, a nossa história acaba aqui. Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ. Falta um trisco pra eu cair. Não me pede pra ficar, que se eu ficar vou te trair. Então tô terminando. Murilo Rufi, trai a veia. Melhor a gente terminar antes que eu faça bobagem, viu? Eu acho melhor. Metropolitana. Eu conheci alguém, mas não beijei. Tentou tirar minha roupa, eu não deixei. Até quis, mas não deixei. Você no meu lugar não aguentaria o que por você aguentei. E não tô terminando, a nossa história acaba aqui. Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ. No limite do limite, falta um trisco pra eu cair. Não me pede pra ficar, que se eu ficar vou te trair. Então tô terminando, nossa história acaba aqui. Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ. No limite do limite, falta um trisco pra eu cair. Não me pede pra ficar, e se eu ficar vou te trair. Não tô terminando. Terminando. Metropolitana. Olha só você, depois de me perder. Veja só você, pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez no meu amor, que pena, que pena. We'll be right back. Sucesso Raça Negra, tarde demais, marcando presença aqui na Metropolitana. E ó, já tem o jornal, o Theo já tá aqui nos estúdios pra gente trazer assuntos importantes da nossa região. Quero lembrar da Paulo Rações, há mais de 24 anos no mercado pet, trabalhando com as melhores marcas, né? Lá você tem produtos de aquarismo, de pesca, de jardinagem, produtos de piscina, uma farmácia completa pra você. Tudo, todo produto, né? Todo medicação que você precisar, tirar dúvida. É, ai, Nina, meu cachorrinho tá com problema de carrapato. Corre lá na Paulo Rações ou manda mensagem que a equipe te ajuda e eles não só te orientam, mas eles entregam também o medicamento na sua casa. Tá precisando de ração, de tapetinho, eles entregam e entregam em todas as cidades do Vale. Taubaté, Pinda, Tremembé, tá bom? É só entrar em contato lá. E você vai encontrar acessórios, guia, caminhas, casinhas, brinquedos, coleiras, tá, gente? Muitas opções. E o que é legal, o melhor preço da nossa região. Lá você vai encontrar na Paulo Rações, em Tremembé. Nós temos duas lojas aqui na cidade, na estrada, né? Taubaté, Tremembé, 2268, que é a loja 1, ali no Jardim Santana. Tem Paulo Rações, o WhatsApp de lá para você mandar mensagem, para você fazer o seu pedido pelo WhatsApp, é o 3674-1184. 3674-1184. Eu gosto muito de comprar lá vaso de planta. Tem muitas plantas lá, tá, gente? E tem muitos vasos também. É uma loja maravilhosa. Carlota, toda vez que eu vou lá, ela se dá bem. Sempre tem acessórios lindos para ela lá. E tem também a segunda loja na Estrada Nova, Taubaté Tremembé. Deixa eu só corrigir o endereço, que eu me enganei aqui. A loja 1 fica na Avenida Tremembé, 526. Loja 1, Avenida Tremembé, 526, no Jardim Santana. Aí a loja 2, essa é a 2, na Estrada Nova, Taubaté Tremembé, 2268. Tá bom? WhatsApp de lá, 3208-1450. Siga Paulo Rações no Instagram, você vai conferir as novidades. E domingo, para quem me acompanhar, prestem atenção. Domingo vai ter sorteio. A Simone vai entrar ao vivo com a Nina e nós vamos fazer sorteio só para os ouvintes da Nina, tá bom? Precisou de ração, de biscoitinho, de bolachinha, corre lá na Paulo Rações. Blitz Metropolitana. Gente, vamos voltar. Blitz Metropolitana, agora para encerrar, né? Marcos Reis trazendo uma super dica pra gente. Fala aí, bonito. Muito bem, Nina, voltamos com a Blitz Metropolitana para a gente poder encerrar aqui no Atacadão, seu parceirão, 62 anos, hein? Eita, nós! Vamos falar agora com o cara das promoções aqui, o Alexandre, que é o locutor aqui da casa. Alexandre, bom dia para você. A gente sabe que ontem foi um dia espetacular, mas hoje também o pessoal pode vir que vai aproveitar também bastante a oportunidade, né? Bom dia, Marcão, bom dia, Nina, ouvintes da Metropolitana, prazer tê-los aqui no parceirão. É verdade, depois de um dia com a loja abarrotada, estacionamento, né, um entra e sai de carro, né, a grande festa do comerciante e também dos clientes do Atacadão nesta última quinta-feira, no chamado dia, principal dia do aniversário do Atacadão. Hoje é dia de continuar a festa, né? Até o dia 30 de abril tem aí a promoção Parcelão da Sorte, onde o cliente concorre a mais de 3 milhões em prêmios, R$62 mil por dia, 300 mil em vale-compras. Amanhã um convite para todo mundo vir para cá, tem sorteio de vale-compras pela manhã, tem sorteio de vale-compras pela tarde, fora os brindes dos parceiros aqui do Atacadão. E lembrando que quem ainda não garantiu seu crédito pessoal no cartão Atacadão pode vir fazê-lo no nosso stand na entrada da loja. Tá precisando de din-din? Conte com o crédito pessoal do cartão Atacadão, já tá pré-aprovado. Se você não tem cartão Atacadão, solicite o seu agora mesmo e conte com esse din-din extra para utilizar como quiser, viu, Marcão? Show de bola. Seguinte, o horário de funcionamento de vocês aqui, como é que tá? Das 7 da manhã, claro, até as 22 horas, então tá todo mundo convidado para esse mês de aniversário, fazer a festa todo dia, ter ofertas de montão para o pessoal comemorar. O aniversário é do Atacadão, mas quem leva o presente é o nosso cliente, o ouvinte da Metropolitana. É isso aí, Nina, um abraço para você, um beijo e sexta-feira, hein? A gente volta durante a nossa programação da Metropolitana com mais Blitz. Valeu, Nina! Blitz Metropolitana. Metropolitana. Olá, uma ótima tarde de sexta-feira para você que nos acompanha aqui pela Rede Metropolitana. Mais um resumo de informações chegando agora para fechar a semana. E nesta sexta-feira, nosso debate, nossa conversa por aqui fica a respeito do projeto de lei, né, sobre o fim da saída temporária que nós falávamos aqui ontem, que o presidente tinha até o final da tarde ou para sancionar ou para vetar esse projeto. E o presidente, então, acabou vetando. Na verdade, ele vetou somente um dos tópicos, né, do projeto, referente à visita dessas pessoas que têm o direito à saída temporária aos familiares. Inclusive, era um tópico já que o próprio Lewandowski tinha comentado, tinha recomendado à presidência o veto, mas mesmo assim, né, acabou não correspondendo a todas as expectativas que nós tínhamos referente à sanção do projeto de uma só vez, né, Nina? Na verdade, a expectativa principal é proibir a saidinha temporária para todos. Exatamente. Né? Ele proibiu, fez aí, tirou algumas partes importantes do texto, que era a grande expectativa, mas continua tendo a saidinha. Eu acho que num volume menor vai ter uma redução de detentos beneficiados, porque ele proibiu, ele continua proibindo agora os detentos com crime hediondo, que são aqueles crimes de estupro, de morte, coisa e tal. Sim. Mas a gente sabe também que vai sair muita gente com esse benefício ainda. É, do mesmo foi jeito. Decepcionante, não foi, Theo? Exatamente, Nina, como a gente falava, né? Não correspondeu às expectativas, de jeito nenhum. Até mesmo porque isso foi maioria, né, na Câmara, foi maioria no Senado, então existia essa expectativa da sanção sem alteração do projeto por conta disso. Até para não criar ali um clima mais tenso entre os poderes e tudo mais, mas mesmo assim, né, se utilizando da justificativa que não seria constitucional tirar esse direito dos detentos, enfim, a presidência então decidiu colocar esse veto. Mas o veto ainda pode ser derrubado, né? Legal a gente ressaltar isso também, que agora volta para a análise da Câmara, volta aí para o Congresso para essa análise. Então eles podem ou aprovar o veto do presidente, vão analisar, ou então derrubar o veto e a lei vai ser promulgada no caso sem esse veto do presidente, mas tudo isso tem essa conversa ainda. Então agora tem 48 horas ainda para o presidente Lula ele explicar à Câmara, né, quais são as intenções com esse veto, para aí depois o Congresso analisar. Eles falam muito dessa Constituição tão antiga, né, a nossa Constituição. Eu acho que o mundo perfeito era eles se debruçarem e que refizesse logo essa Constituição, porque quando eles não querem aprovar uma lei, eles falam assim, ah, não, mas fere a Constituição. Que fira essa Constituição, caramba? Porque as pessoas inocentes estão morrendo, saidinha temporária é um transtorno para a população de bem, eles saem, eles não voltam, eles cometem crime. Então, assim, eu fiquei bem, mas muito decepcionada em relação a isso, viu? É, Nini, assim, com todo esse debate, né, nós procuramos também a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, que fez o levantamento dos últimos 5 anos. Na nossa região do Vale do Paraíba, que é uma região bastante conhecida também por conta das penitenciárias, cerca de 3 mil detentos não retornaram dessas saídas temporárias, né? Que são cerca de 5 saídas por ano, que são estipuladas pelo judiciário. Então, 3 mil aí não voltam, que equivale a 5%. Parece pouco, né, Nina? Se a gente for falar assim, ah, é só 5% de um total, mas a gente vê que faz total diferença. Faz muito. Principalmente muita. Na criminalidade, que infelizmente cresce quando acontece esse benefício. Mesmo que fosse um, já ia fazer diferença, não é mesmo? Exatamente. E também muitos debates vão ser feitos, porque a gente está falando sobre o fim da saída temporária, mas são para os criminosos que cometerem os crimes a partir do momento em que a lei foi aprovada. Aqueles os que já têm o benefício continuam valendo. Os continuam valendo ainda. É que a questão do benefício conquistado, muito ruim. Né, do direito conquistado. Então isso vai gerar muito debate, vai ter muito pedido de habeas corpus, então vai ter muita coisa, muita dor de cabeça aí para frente para os poderes ainda debaterem sobre o assunto. Ou seja, a gente não vai viver uma grande mudança.